Affirmative, Post. Pronto, no ponto espera da 1-0, voo no 606. Passagem do azul ali e mantém, cabeceira 1-0, no 606. Passo azul ali e mantém, cabeceira 1-0, no 606 da Gol. Foxtrot Serra, reporte, rotatória, visual com 1-7. Sim, você vai reportar na rotatória, visual 1-7, Mike, Foxtrot Serra. Trip 5317, chame Recife, 2085, alternada no 2545. É, 2685 e 2545, trip. Solo 51, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Índia, portão 01. Na sua escuta, Alfa Índia pro 01, azul 4178. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Olá, bom dia, tá 3170, livrou 1-0 para 0, Plan 3170, acione identificação, autorizado chegada na área e desse mantém o 050. Identificou, desce para o 050, tá 3170. Mike Fox, você revisou com 17? Acima de mais salto, a 47 milhada rodatória. Sente, Mike Fox Serra para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, meia bom pouso. 18, 62, boa noite, Mike Fox Serra. Boa noite, Papatango, Mike Fox Serra, 7 milhas na rotatória, visual agora 7. Mike Fox Serra, bom dia, da presente, está autorizado, final da 1-7, o ajuste 1-0 no 4, reporta 2 milhas da cabeceira 1-7. Gente, vou direto ao final da 1-7, Mike Fox Serra vai apontar a final de 2 milhas. Baixado e travado. Com certeza. Gol no 606, decola o 53, controle agora 119.35, bom voo. 0935, obrigado, até volta. Controle, Salvador, gol no 606, boa noite. Gol no 606, contato radar decolagem, suba para o 350, da presente, Rui Jambo. Da presente, Jambo, ascensão 350, gol no 606, obrigado. Vamos ver Portugal, Lazira to far, request a pushback and start passing descent 1-1. Portugal 024, clear pushback and start up, come back right for taxi. Quick for push and start, call it for taxi, Portugal 024. Solo, go 1896, andando do portão 10 para pushback and descent. Gol 1896, está autorizado o acionamento na posição. O A330 à sua esquerda já solicitou o pushback. Vai ser o número 2 no setor. Aguarda para o pushback e ela realiza só o acionamento. Sim, está ligado o acionamento, aguardando para o pushback no para final, 2 minutos, captura na 7, baixou e travou, Mike Fox Serra. Papatango, Mike Fox Serra, avistado, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 1-60 graus com 8 nós. Livre pouso na 7, Mike Fox Serra. No 70 desce via para 2000 pés, ajuste 1014, aposta estabilizada. Desce via para 2000 pés, ajuste 0 no quarto, 3170. Controle, Maceió, Eltan 3236. É o TAN 3236, por gentileza, as condições do aeródromo. Feito, Mike Fox Serra, Sulô 58, livre, táxi à direita até o pátio 5. Frequência livre no corte, tenha um bom dia. Bom dia, você é livre, táxi até o pátio da Baidé, Mike Fox Serra. Seria Yankee para fim de treinamento, senhor? Não, o VOR, desculpe, o VOR Yankee. Tá bom, muito grato. 2545. 2545, obrigado. Salvador, Portugal, 024 Tex 40. Portugal 024, Tex approved via Juliet and Alpha to hold points runway 10. Direct call Salvador Tower 118.6, QNH 1014. Copy QNH 1014 via Alpha Juliet to hold in position runway 10 and contact tower 118.6. Boa noite, obrigado, Portugal, ajuda do bom. 1896 na escuta. Escuta, 1896. Após a passagem do TAP, a retaguarda, autorizado inicial para o pushback, chama táxi. Este é autorizado após a passagem do 8-9-6, chama para o táxi. Salvador, TAM 3520, boa noite, 27, informação Charlie para Aracaju, 1190. Pronto, cópia, TAM 3520. Afirma, prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, 1935 no controle, 5540 no transponder. 190 Aracaju, decódromo 0, curva esquerda, Puca, Aracaju, 1935, 5540, TAM 3520. Correto, chama, pronto, pushback, acionamento 3520. Já está pronto, 3520. Ciente, tem um Boeing da Gol que já finalizou o push no setor, vai iniciar o táxi, após ser autorizado o pushback, ok? Após o Gol, o TAM 3520. Afirmativo, após o Gol passar a retaguarda, está autorizado. Inicial pushback no 07, chama táxi. Ok, então está livre, após o Gol, então 352. Gol de Maceió, Gol 9606. Salvador Tower, boa noite, Portugal, Zero to Fall. Portugal 024, cleared for lineup and takeoff runway 10. The wind is 150 degrees, 07 knots. Clear for lineup and takeoff runway 10, Air Portugal, Zero to Fall. A nossa intenção é RNAV, está a centro das condições, daqui a pouco é definitivo. 1606 da Gol. Claro. autorizado, Torre 31 na sua cidade. Complete final, Torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Espera da 10, chama a torre, 118.6, o ajuste 10.4, gol 18.96, bom voo. Juliette Alfa, no ponto de estrada 10, chama a torre 118.6, o ajuste 10.4, muito obrigado, gol 18.96. Desce, baixa a travada. Tan 3170, boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guarda a pista livre, Tan 3170. Tan 3170, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso, Tan 3170. Zero 024, born at 07, call now, Salvador Departure 119.35. Have a good flight, sir. Coronado, call 35, Portugal 024. Tchau, boa noite, obrigado. Boa noite. Departure, hello, Air Portugal 24, Momo Departure. Portugal 024, radio contact departure, climb to level 370, Momo Departure. Climb level 370, Momo Departure, Portugal 24. 10. Gente, faz a passagem, mas a gente manteve o nosso nome dentro. Isso aí, ó, bom dia, 4100 da Azul. Air Portugal 24, request RFK beat. Plenty and departure, Portugal 024. Roger. Tá legal, muito obrigado pela atenção aí. Estamos estimando pouso ao 40. Tan 3170 no solo 09, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta antes da taxiway Juliette. Libera via Alfa, reporta antes da Juliette, na sua escuta, Tan 3170. Contato-se Tan 3520, POB 84, altera na Recife, autonomia 4 horas e 40. Tan 3520, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 04. Juliette Alfa, chamada para a espera no 04, Tan 3520. 8-9-6, livre decolagem pistão no zero, vento 1-6-0 graus com 8 nós. Livre decolagem, 8-9-6. TAM 3520, só confirmando o POB, é 84? Afirma, 84. Certo. Voo no 896, decola os 1-1, controle agora 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. Já 3-5, muito obrigado, 896. Salvador, muito boa noite, voo no 896, saída PUCA na sua escuta. Voo no 896, contato radar, sua para 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, 896. Última decolagem na zero, tá 3520. Tá 3520, sente a linha e mantém cabeceira no zero. A linha e mantém no zero, tá 3520. Outra 3170, tá próximo a Juliette. Autorizado, Juliette, a terra remota 1-3, puta 3170. Juliette, a moto 3, tá 3170. TAM 3520, livre decolagem. Pistão no zero, vento 1-5-0 graus com 8 nós. Livre decolagem no zero, TAM 3520. Portugal 024, call Recife 12635 or 12545. Could you take in the primary? 12685. 12685, at Portugal 24, secondary 125.45, Charlie up. Decola aos 1-4, controle 1-1-9, decimal 3-5, bom voo. 9-3-5, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, TAM 3520, decolado no perfil da PUCA. TAM 3520, contato radar na decolagem, sua para 120 no perfil da PUCA. 120 na PUCA, TAM 3520. 896, chame Recife 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 896. Atingindo 120, tá 3520. Sente e confere, tá 3520. Desculpa, esse é o nível final ou é a restrição? Foi pago 190, portanto 3520, confere. O nível, sim senhora. Entendido que era pra manter 120. Negativo. Vou entrar em contato. A senhora poderia confirmar a restrição do 120? Fuga ao 190, 190, sem restrição, tá 3520. 190 entendido agora, tá 3520.